Tomar de emoção forte, da cana lascou três doses, chamou a apostila de poste, foi à rua remar. Numa pureza tão grande, olha o olho lacrimejante, explode a lantejoula no globo ocular. E se a vida é assim tão boa, por que é que a gente chora à toa quando começa a remar? Sair na missão dos malotes é roleta russa com a sorte, a faca perfura o umbigo, o chafariz vai jorrar. E no clássico feroz da cidade, até o mais inocente sabe que o sonho do gandula é jogar. Tomar de emoção forte, eu fiz um piso pra morte, sorri ao me visitar.